Podcast. Oferecimento NetVirtua, o mundo é dos nets. NetVirtua 1 mega por R$29,80 por mês no NetCombo e ganhe bônus de R$100. Clique e assine. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast do Mídia da Bola, número 20, ressaca de carnaval, quarta-feira de cinza, nós estamos aqui firme e forte, discutindo futebol especial, vamos falar exclusivamente sobre a UEFA Champions League. Nessa semana já tivemos 4 jogos, os primeiros quadrifinalistas foram definidos. Na próxima semana teremos os 4 próximos classificados que vão ser decididos e a gente vai discutir tudo isso sobre aqui, tudo isso sobre o assunto. Tudo isso sobre aqui, que beleza, hein? O senhor Sferi, você ainda vai ser apresentado. Tá, desculpa. Nesta noite do dia 9 de março, temos aqui o David, mais uma vez presente. Agora ele é o único que participou de todos os podcasts, já que o Fagner está ausente hoje. Temos também Pedro Costa e Rodrigo Rabelo. Vamos começar então pelo mito, pela figura mitológica, é uma figura histórica aqui do podcast do Mídia da Bola. Pedro Costa, boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, Pedro Luiz, muito obrigado pelo... enfim. Fala, galera, ligado no Mídia da Bola. Meu destaque vai pro time do Tottenham, que conseguiu segurar o Milo dentro de casa, pressionando o jogo inteiro, mas a classificação foi merecida. Tá certo. Então vamos agora para o estreante da noite, para o garoto que está fazendo aqui seu bate-bola inicial. Antes, Rodrigo, qual o seu destaque? Boa noite, Pedro Luiz. Meu destaque vai pro Barcelona, que eliminou o Arsenal. O dia de ontem. Certo, foi um jogão lá no Camp Nou. E você, David, se o Tottenham ganhou, desabafe, qual o seu destaque? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite aos demais participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo neste exato momento. Né, o meu destaque não vai pro time do Tottenham, o meu destaque vai pro Shakhtar Donetsk, que eliminou a Roma por 3-0 no jogo de volta e com belíssima atuação dos brasileiros, não só no jogo de volta, mas principalmente no jogo de ida, lá em Roma, né? O William, que eu tinha no meu fantasy, marcou um gol, né? Então, palmas pra mim e... Parabéns. E siga o podcast. Ah, só relembrando aí que por mais uma edição do podcast, estou de férias do cargo de apresentador. E... porque eu recebi muitos elogios como apresentador. Sim, um elogio. E Fagner Moraes hoje está de fora porque tem plantão até uma hora da manhã, segundo ele, né? Então. Amigo, você não sabe como isso é difícil, eu já passei por essa situação. Tá bom, que legal, hein? De nada. Vai, segue aí. Então vamos começar pelos jogos desta terça-feira, dia 8 de março, definiram os dois primeiros... Dia Internacional do Pedro Luiz Cuenca. Muito obrigado, sua mãe também comemorou bastante comigo. Claro, não com você não, terça-feira... com você não. Comigo, amigo, comigo. Terça-feira tivemos a definição dos dois primeiros classificados. Vamos começar pelo jogo assim menos importante, o jogo que vai dar menos assunto. O Shakhtar Donetsk, que já tinha vencido a Roma por 3-2 na Itália, venceu na Ucrânia por 3-0. Um show dos brasileiros, com direito a golaço do William. Já que você falou desse jogo, David, disserte sobre essa bela classificação do time ucraniano. Bom, o Shakhtar é um time que vai dar trabalho nessa Champions League. Porque, olha, tem o toque de bola da equipe do Shakhtar, é assim, é estilo o Santos no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil de 2010. O time toca a bola, é um time muito bom, cara. Um time muito, assim, é um time muito técnico, entendeu? É comandado pelos brasileiros, né, que são muitos, o Douglas Costa, o William, o Jadson, enfim. Promete esse time do Shakhtar, né? Pode ser uma dessas surpresas na Champions League. Também Rodrigo, depende muito do sorteio. Vamos fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Você acha que sem os brasileiros esse time do Shakhtar não seria nada? Não é que não seria nada. Seria 30% do que é hoje. Bom. Enfim. Mais algo? Pedro, você gostaria de comentar sobre esse jogo? Bom, eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos. Pelo que eu vi, o Shakhtar mandou no jogo todo. A Roma perdeu um pênalti com o Borriello, né? E que teve o zagueiro expulso. E você, fazer a mesma pergunta que eu fiz pro David. Você acha que sem os brasileiros esse time do Shakhtar estaria nas quartas de final ou não? Não seria tão... Olha, eu nunca vi o jogo do Shakhtar, não, mas pelos que beleza, que apresentaram, tá bem informado. Os melhores momentos, né? Que eu vi ali, né? O time tá arrumado, tá entrosado, toca bem a bola, é técnico pra caramba. E num erro bizarro da defesa da Roma, recuando mal pro Doni, o Eduardo fechou a conta, deixando 3-0 o jogo. E eu vejo o time do Shakhtar forte pras quartas finais. É, mas aí vai lá e pega um Barcelona da vida e toma 4 nos dois jogos. Tem mas, uns apesares, né? Mas que frase bonita, hein, cara? Mas que esse garoto ele é tão importante no podcast? Ele é uma figura folclórica. Muito obrigado. Futuro promissor, cara. Mas ele está aqui para comentar sobre mim, sobre a Liga dos Campeões. Vamos lá. Ah, tá. Muito bom. Como diria você, a Liga dos Campeões. É isso aí. E você... Enfim, e você, Bruno, você acompanhou esse jogo? Tem algum comentário? Não é Bruno, é Rodrigo. É o Bruno. Nossa, Rodrigo, eu tô com o Bruno da semana passada na cabeça. Você gostou dele, hein, cara? Olha, a senhora, sua mãe deve ser muito fã dele. Enfim, Rodrigo, quer comentar sobre esse jogo? Vou destacar aí a péssima fase da Roma, né? Vai mal na Itália, vai mal na Champions League. A Roma, sinceramente, tá acabada. E então, pensou o Adriano agora, né, também. Então, ainda bem que você falou do Adriano. A gente tem uma pergunta aqui do Fagner Moraes, que hoje não tá participando, mas tá perguntando. Olha só. Ele fala que tem uma pergunta bem estilo Fagner, né? É bem estilo Fagner. Então, vamos lá. Quem quiser responder, já se prontifique, que são várias perguntas. Ele pergunta se o Adriano é um bom jogador. Não. E se sim, ele seria titular de algum time. Não vou responder o resto, porque o Adriano não é um bom jogador, então se ele... E ele coloca se sim. Se, como eu respondi que não, eu não vou responder o resto. Ok. Pedro, o Adriano é um bom jogador? Aqui no Brasil é, na Europa não. Não, não fica em cima do muro, não. É sim ou não? Sim ou não? Então, David, show que hoje você não é apresentador. Ah, tá. Então, se você acha que aqui no Brasil ele é um bom jogador, você acha que ele teria espaço de titular em algum time daqui? Pelo puxa saquismo aqui do Brasil com ele, qualquer time ele seria titular. E ele seria artilheiro desse time? Não, eu protesto. Aí eu não sei, pra mim não. Eu protesto porque no Democrata ele é reserva. E não, Fernandão e Léo Guerreiro é a dupla de ataque do Democrata. E a gente volta aqui a dizer que Loucabreu no Democrata pedimos sim. Que todos abracem essa linda campanha. E hoje... O jogo da velha, Loucabreu no Democrata. E hoje o Palmeiras estava tentando furar essa campanha aí, mas ó, Felipão... Não vai rolar não, cara. Louco Abreu no Democrata. Ok. E você, Bruno, você acha que o Adriano é um bom jogador? Não é Bruno, é Rodrigo. Rodrigo! Nossa, tô... Que cara viado, velho! Ô, velho! Carnaval fez mal pra mim. Carnaval fez mal pra mim. É... Rodrigo, você acha que o Adriano é um bom jogador? Que ele teria chance em algum time? Agora que ele saiu da Roma? No Brasil, acho que ele teria chance. Até no Flamengo mesmo, porque o Flamengo, com esse centroavante que tem David, Vanderlei, esses caras aí, Adriano cairia com uma lua no time do Flamengo. Ó, mandou uma polêmica agora, hein? Polêmica, hein? Polêmico. Então tá, né? É. Então, falamos já. Risca Shakhtar 3, Roma 0. Parabéns ao Shakhtar que está nas quartas de final. Vai pegar um time bem difícil, a não ser que seja o Tottenham. Não temos vinheta de aplausos nessa aí, a gente tem que improvisar aqui na hora. É verdade, a gente tem que improvisar na vinheta também da musiquinha da Champions. Não, cara. Não, mas a gente tem vinheta da Champions. Opa, tem vinheta, muito bom saber. Tem vinheta da Champions. Olha aí no fundo aí, ó. Olha aí no fundo, dá um tempinho pra ela correr. Ó. Ah, viu, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom. Show de bola. Show de bola. Parabéns. Como diriam os caras lá na Espanha, show de pelota. Mas já que a gente falou da Espanha, vamos falar do Barcelona. O Barcelona que perdeu no jogo de ida para o Arsenal por 2-1. E no Camp Nou lotado, meteu jogando quase de maneira perfeita, meteu 3-1 no Arsenal. Não, o Arsenal, eu discordo de você. Diga. Porque o Barcelona não jogou de maneira perfeita. Porque eu falei quase. Não, perfeito. Mas não jogou de maneira quase perfeita também, não. Porque o Arsenal não. Jogou todo atrás. Deu muitos espaços, porque cá pra nós dois, a dupla de zaga do Arsenal é lamentável. Então, peraí. O senhorzinho já fala então sobre isso, beleza? Tá bom. Obrigado. Jogo no Camp Nou, 3-1 pro Barcelona. Com direito a 2 gols de Messi, 1 de Xavi. E o Busquets fez o gol do time inglês contra. Então vai, David, já que você quer falar, fala logo. Pois é, e uma, antes de eu terminar meu raciocínio, uma colocação que o Arsenal fez um gol e terminou uma partida de Champions League sem nenhuma finalização. Mas fez gol. Curioso. Pois é, fez gol. Então, tá continuando, a defesa do Arsenal é muito fraca. O Almunia entrou e... Se não fosse ele, era caixa para 5. Né? O Muni entrou no lugar do Chesney, que se machucou no começo do primeiro tempo. E eu acho que o Barcelona jogou mal. Sério mesmo. Como assim? Sério mesmo. Eu acho que o Barcelona jogou mal, porque se fosse qualquer outro time ali... Não é qualquer outro time. Se fosse um time da grandeza do Barcelona, que tem um elenco do Barcelona, que tivesse um dia inspirado... Ali era 6-7 pro Barcelona, porque a defesa do Arsenal deu muitos espaços. Mas o Arsenal também tem um bom time, tem uma boa defesa. Tem um bom time, mas é o que eu ia falar. O modo que o Arsenal foi pra campo foi um pífio, foi lamentável. O Arsenal foi pra jogar com os 11 jogadores do meio campo pra trás. Entendeu? E ainda contou com a burrice do Van Persie. Foi expulso aí que o time... Burrice discutida. Vamos aqui atualizar quem não acompanhou o jogo. Van Persie, logo após o gol de empate do Arsenal, Van Persie foi lançado no campo de ataque do Arsenal. Estava em posição irregular, claramente impedido. Continuou a jogada e chutou para fora. E aí o árbitro deu o segundo cartão amarelo para ele e ele foi expulso. E em seguida, que acabou gerando muitos protestos do time do Arsenal, minutos depois o Barcelona fez o segundo gol e aí o Arsenal descambou em campo, virou a farra, a casa da mãe Joana, ali o Barcelona fez o que quis em campo. Pois é. E vocês acham que a expulsão do Van Persie foi justa? Porque hoje o Nott fez a mesma coisa no jogo do Tottenham, e sequer levou o cartão. Pois é. Então eu deixo aí pra vocês comentarem se vocês acham que foi justa a expulsão do Van Persie. Pois é, olha. Pois é, agora fala. Pois é, olha. É complicado, porque a gente já teve vários casos aí de que o juiz apita o impedimento, né? Aí o cara chuta a bola pro gol, a bola entra, a defesa para, a bola entra e o juiz vai lá, volta atrás e marca o gol. A gente já teve exemplos disso no jogo do Palmeiras com o Sport. Um exemplo mais recente no jogo do Atlético Mineiro com o IAP, pela Copa do Brasil. Então, é complicada essa regra, cara. Essa regra de se ouvir o apito, você ter que parar imediatamente, é complicado. Entendeu? Porque o Van Persie não tinha... Sim, o apito suou e ele chutou na mesma hora, entendeu? Foi um instinto. Sim, foi algo como instinto. É, exatamente. Então, achei que foi exagerado, cara. Acho que uma bronca nele ali dava pra... Mas eu acho que o juiz expulsou mais porque o Arsenal tava empatando o jogo. Você tá insinuando que tem um favorecimento ao Barcelona nessa Champions League? Sim. E você, Rodrigo, você acha que o árbitro foi muito rigoroso, já que você deu esse jogo como destaque? Então, primeiro deixo você comentar sobre o jogo, e aí eu deixo já a pergunta: você acha que o árbitro foi muito rigoroso? Eu acho que sim, até porque essa regra deveria ser revista, porque eu acho injusto isso. O cara avançar depois da marcação do juiz e ser expulso, já tinha um amarelo, ser expulso. Se isso virar moda aqui no Brasil, o jogo vai ter que ser encerrado por falta de jogadores. E... Polêmico, hein? Mas não tá falando nenhuma, nenhuma verdade. E o Arsenal tentou usar a tática da Inter, né? Na temporada passada, jogou com todo mundo atrás, mas não conseguiu porque não tinha uma grande zaga. A zaga da Inter, a Lúcio e Samuel, e a zaga do Arsenal é brincadeira. Não, mas hoje, só antes de você falar, hoje eu fui obrigado a rir do meu pai, cara. Porque ele falou a seguinte frase. O Galaza jogou no Arsenal, certo? Aí eu disse, certo. Aí ele falou, como que o Arsenal dispensa o Galaz, sendo que tem dois zagueiros horríveis? Sou obrigado a discordar. Ser obrigado a discordar em dupla de zaga. Em qual parte? Eu acho a dupla de zaga do Arsenal boa. Olha só, não tá baixando o Messias em mim. O Messias estaria aqui fazendo juras de amor à defesa do Arsenal. Mas eu acho a defesa do Arsenal, tanto o Koscielny quanto... Me deu branco agora do outro, caralho. É, o Skilat tem o também, às vezes... Mario Skilat. É, às vezes joga o... Qual que é o outro? Esqueci. O Koscielny e o Vermaelen. Isso, exatamente. Não, claro. Boa. Eu acho uma dupla sensacional. Acho que tirando a dupla do Manchester United, é a melhor da Inglaterra. E a gente tá falando de um campeonato inglês que... É ali nos melhores do mundo. Eu acho a defesa do Arsenal muito boa, mas um ataque com Messi, com Vidia, com essas coisas, é sacanagem. Ah, não, cara, eu não acho a defesa do Arsenal boa. Então a gente pergunta pro Pedro. O Pedro disse aqui não, agora, Paulo, não precisa pedir minha opinião porque eu não vi o jogo. Então, Pedro, o que você acha da defesa do Arsenal? Nossa. Você achou que você ia escapar dessa, né? Dá a sua opinião, rapaz. Dá a sua opinião, a gente tá esperando. A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é... Nada. Não, mas ele tá te perguntando sobre a defesa. Mas eu tenho uma conclusão a fazer. O Barcelona é o melhor time do mundo e Iniesta é o melhor jogador do mundo. Pronto, tchau. Mas não foi o Messi que ganhou? Não, eu acho Iniesta. Mas foi o Messi que ganhou. É. Não, mas eu não tô falando. Você tá viajando, Pedro. Você tá viajando, amigo. Mas se fosse, tô dando a minha opinião. Mas se eu acho o Obino o melhor jogador do mundo, e aí? Já que esse podcast é democrático, não, pelo menos é o que eu acho. Não somos podcast democrático, nós somos podcast polêmico, acima de tudo. Nós somos polêmico, quem manda é o apresentador, amigo. Por que você acha que eu quero ficar nessa função? Enfim, então... Mais alguém tem alguma consideração a fazer sobre o jogo do Camp Nou? Iniesta, melhor em campo. Eu achei que o Xavi foi melhor que ele. Não, cara. Desculpa. Ah, não, agora, peraí. Vamos destacar o gol do Messi, cara. Vamos destacar o gol do Messi. Messi foi, porque, foi fora mas de série. Eu ainda não descobri se ele deu aquele chapéu com L1 ou com o analógico da direita. Foi com o analógico da direita. Com analógico da se, direita. Você não sabe, se você não sabe fazer isso no videogame, você é incapacitado. Não, porque no Amador o goleiro não sai na gente quando a gente chega na cara do gol, então a gente tem que chutar rasteirinho. Ah, entendi, entendi. Não, tudo bem, você... Você tem chance. Agora, o vôlei dele foi quadrado só, né? Só quadrado. Ele esperou a bola cair e apertou quadrado. É, foi o basicão. Ah, então entendi. Golaço, golaço. Coisa simples. Coisa simples que até eu faço na pelada de final de semana. Golaço, golaço. O que falta pra ele, David? O que falta pro Messi fazer pra ele ser um craque fora de série, que só os craques sabem fazer? A me ensinar a fazer gol daquele jeito, né? Não, mas só você sabe fazer uma coisa que o Messi não sabe. O que que é? É o peixinho de bicicleta. Peixinho de bicicleta. Eu ainda vou fazer o... Messi nunca saberá dar um peixinho de bicicleta como nunca, o David. Nunca. Aliás, o David tá fazendo curso, tá passando aqui embaixo na tela. Telefone, quem quiser fazer curso de peixinho de bicicleta, o David está ensinando. Ah, também antes de a gente continuar aí, vou fazer minha reclamação aqui com a filho lá, porque cancelaram o patrocínio da BetClick. Entendeu? Não, não melhor, gostei. Você chamou de Sporting Protesto. Bet. Protesto. Não, deixa eu falar. Protesto contra o afilho, cancelou o patrocínio da BetClick. Agora vou ter que... Nosso novo patrocínio é a Next... Não, a Nextel não. Nossa, que beleza, hein? Nossa, quase em que beleza. Tá bem legal. Mas qual que é mesmo? Esqueci. É a NetVirtua, Net rapaz. NetVirtua, exatamente. Escavusca, usa seu cérebro. Escavusca. Obrigado, Pedro. Isso. Obrigado. NetVirtua é o nosso... novo patrocinador. Obrigado, siga, Pedro. NetVirtua. Enfim, vamos lá. Agora vamos falar dos jogos desta quarta-feira. Tivemos mais dois jogos nessa quarta-feira. Definiram os mais dois quadrifinalistas. E nós vamos começar pelo jogo que eu acho que foi o mais visto, o mais importante da tarde. O Tottenham venceu o Milan por 1-0 no jogo de ida. E precisava só de um empate em Londres. Dito e feito, o time da capital inglesa empatou em 0-0 com o Milan. E como nós temos aqui um torcedor do Tottenham e dois torcedores do Milan, a gente vai abrir a várzea aqui. Virou o programa do Ratinho. A gente vai aproveitar isso. Ratinho! Vamos lá. Vou começar, então, com o Pedro, que deu o destaque desse jogo e que deve estar muito tristinho. Pedro, comente sobre esse empate 0-0 do Tottenham e Milan. Vaga do Tottenham, Milan vai pra casa. Bom, é impressionante como o time do Tottenham aguentou segurar o Milan o jogo todo, né? O Gomes, todo jogo toma com frango, todo jogo dá alguma falha. Contou com a sorte hoje, pegando tudo. O time do Milan hoje jogou como deveria jogar em Milão. E pra mim o jogo foi decidido em Milão. O Tottenham ganhou lá, mas eu ainda acreditei, porque sou rossoneiro. Mas infelizmente o Tottenham classificou. E na minha opinião, independente do time que vai pegar, vai ser eliminado nas quartas finais. Ô, louco, você, David. Você que fez a festa, tirou sarro da minha pessoa no Twitter. Fique à vontade, vai, fala agora. Não, eu quero falar que eu concordo com o Pedro que o jogo foi decidido em Milão. O Tottenham jogou como deveria jogar, jogou com um regulamento debaixo do braço, mas jogou mal. Eu concordo com vocês falando que o time jogou mal. Eu discordei do jeito que o Harry entrou na partida, com o time na partida. Mas ninguém pode questionar, né, cara? O Tottenham classificou. Eliminou o Milan, que é uma das potências da Europa. Agora, o Ibrahimovic precisa jogar, né, cara? Só fazer uma pergunta pra você, David, você que torce pro Tottenham. Você acha que o Redknapp errou na substituição ao tirar o Van der Vaart pra colocar o Bale? Errou. Errou que ele devia tirar o Pienaar, porque tava muito mal no jogo. Aliás, eu tinha o Pienaar no meu fantasy, ele fez menos 2 pontos, então um foda-se pra ele. Porque ele é um viado. Eu não coloco o Pienaar nem em banco de reserva. Eu coloquei ele porque ele era mais barato. Então, eu queria colocar o Nani e o Van der Vaart. Mas eu coloquei o Nani. Aí só sobrou dinheiro pro Pienaar. Então, vou meter o Pienaar então. Mas enfim, jogou muito mal. Entendeu? E, enfim, eu não concordei. Tirou o Van der Vaart, que na minha opinião era o melhor em campo. No momento da partida. E colocou meio Bale, né? 50% do Bale que entrou, até fez algumas jogadas, cavou algumas faltas. Enfim, No final... E o que você acha que você tem que o Tottenham tem que melhorar para a próxima fase? Porque agora vai afunilando, vão ficando os melhores times. O que você acha que tem que melhorar? Saída de bola, cara. Saída de bola, acho que tá pecando aí o Tottenham. Mas eu quero destacar a atuação do Sandro, cara. O brasileiro Sandro, ex-internacional, jogou muita bola hoje, cara. Jogou muito bem. Anulou ali... A subida do Pato, a subida do Robinho. Jogou muito, cara. Jogou muito bem o Sandro. Milagre, tava na hora do Sandro entrar em campo, né? Pelo Tottenham, ainda mais jogar bem. É, agora eu vou voltar com uma outra. Ele jogou bem, né, no San Siro também. Jogou bem também. Sim, no San Siro ele jogou bem. Hoje eu não achei que ele jogou tão bem quanto ele jogou no San Siro, mas fica o destaque pro Sandro realmente. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A gente já falou de dois times italianos nesse podcast, Milan e Roma. Os dois já foram eliminados. Em seguida a gente vai falar da Inter de Milão, que já perdeu o primeiro jogo para o Bayern de Munique. E o que vocês acham que está acontecendo com o futebol italiano? Pode falar primeiro, Pedro. Eu vou deixar essa com o Pedro, então. Pedro, toque. Oi. O que você acha que está acontecendo no time, no futebol italiano? Já foram dois eliminados nessa semana, tem a Inter em situação complicada na próxima. Você acha que não deixou de ser uma grande potência do... Que agora pode ser o futebol ucraniano, pode ter um time nas quartas de final e a Itália não. Não sei, velho. Eu acho que é talvez falta de sorte. Sei lá, por causa... O Milan tava bem desfalcado. Eu acho que a grande razão dele ter perdido pro Tottenham foi isso. Desfalcado de quem? Fez falta, desfalcado, claro, do Pirlo. Porque ninguém aguenta o Flamini. Hã? Desfalcado do Pirlo. Não. O Gattuso também não jogou, não. O Gattuso não jogou nessa segunda partida. Mas na primeira partida, o que ele fez? Deu porrada no técnico. É. Não, eu sei, mas eu não tô... Vamos lá. É, a Roma, do time da Roma, horroroso. Não tem zaga nenhuma. Zaga da Roma. E ainda pode perder o Max Sess, né, pro Milan. É. E talvez que... E tomara que nem venha. Gostei dele contra o Brasil, mas... Contra o Shakhtar Donetsk foi horroroso. E já foi expulso na segunda partida ali. Na minha opinião, a Roma perdeu pro Shakhtar por falta de zaga. Para a grandeza do clube, não tem uma zaga... Que aguente segurar ali o ataque dos outros times. O Milan tava desfalcado, como já disse. Na minha opinião, essa foi a grande... Lá em Milão Deus também. Fala rápido, jogou mal, Messias. Caramba. Não tá parecendo Messias, deveria... né? Tá enrolando, enrolando. É, mas... Já que vocês pediram opinião, eu vou ficar aqui até concluir tudo. E calem a boca, deixa eu falar, por favor. Oh. É isso aí. E amanhã a Inter vai tomar outra taca. Que isso? Mas a Inter não joga amanhã. É semana que vem. Ah, me desculpe. Tá bem, amiga. Perdeu em casa, no San Siro, né? Que é nosso. É do Milan. Oh. Não, não é do Milan. É da Itália. San Siro é igual pra Pacaembu, é da galera inteira. A Itália é do Berlusconi. E o Berlusconi é presidente do Milan. Berlusconi, seu pai? É seu pai. Sua mãe é a Madonna. Vamos lá. Porra, a mãe é boa, hein? Oi, Justa. Ah, não, vou nem comentar. Minha opinião é que a Inter vai perder pro Bayern lá. Só isso. Já dei minha conclusão. E você, David, o que você acha do campeonato italiano? Se você conseguir falar em menos de um minuto, a gente agradece. Ah, o campeonato italiano vem caindo de rendimento nos últimos anos. Tanto é que há um predomínio da Inter de Milão, né? E tanto é ainda que estão tirando mais uma vaga da Champions League da Itália e colocando na Alemanha. Acho que isso daí... Mas aí é por mérito do futebol alemão e desmérito do italiano. Exatamente, por isso que eu tô falando. E eu acho que a Inter não vai passar do Bayern, não, cara. Acho que o Bayern vai passar pela Inter. Acho que é a mesma situação do Tottenham com o Milan. Acho que o Bayer fez a classificação dele em Milão. Mas vale lembrar que o Bayer, a Inter tá numa crescente no campeonato italiano e o Bayer demitiu o técnico no último final de semana por causa da fraca campanha no campeonato alemão. Então pode ser que tenhamos uma reviravolta. Sim. Não sei se vocês concordam comigo. Pode ser. Pode ser, mas... é difícil. Eu acho ainda que a Inter passa. A gente vai fazer as apostas daqui a pouquinho. É, se quiser apostar lá no BetClick ainda, pode apostar. Agora a gente só aposta no Sportingbet. Ah, tá. E tentar fechar parceria com a galera do Sportingbet. Hoje tivemos outro jogo. Schalke 04 venceu o Valencia por 3-1. Como o primeiro jogo tinha sido um empate em 1-1. Diga. Eu protesto contra o Raul, que ele era meu capitão no Fantasy. Eu deixei de colocar o Messi como capitão pra colocar ele e ele não fez nada, cara. Novidade, eu acho o Raul um bosta. Que isso? Fagner Moraes vai te bater, hein? Pode, Fagner, se você estiver ouvindo. O Murilo também é fãzaço do Raul. É, cambada de viado. Raul Madrid. O Murilo gosta de chamá-lo de Raul Madrid. É, cara, cambada de viado. De Reiú, sei lá. Meu, o Raul é um lixo. Ele só tava. Também acho. Ele só era titular do Real porque ele era o reizinho da pica toda ali, igual o Casillas. Ele e o Casillas comandavam uma panela filha da. Ali. Era. Ele sempre foi mais marra, mais. Sei lá, nunca teve técnico. O cara, meu, parece o André que jogava no Santos, só completa com o gol vazio. Raul é um lixo, um lixo. Se vocês quiserem mandar reclamações, manda no meu Twitter que eu quebro vocês. Tá passando aí aqui embaixo no GC. Tá passando aqui o link embaixo, @davidnick_cam. Mas aqui, o legal do Pedro é que ele consegue cornetar dois jogadores em uma frase só. Porque ele cornetou o André e Santos e cornetou o Raul. É outro lixo. Espetacular, hein? Eu sou corneta mesmo, tô nem aí. Não tá satisfeito, meu... Liga pra sua mãe dar uma passada aqui que em casa. Que isso, né? Cara? Que isso? Vai, segue aí, Pedro, segue aí. Pedro, você acompanhou esse jogão lá em Gelsenkirchen? Não, infelizmente. Porra, você acompanhou algum jogo dessa rodada? Desgrama, viu? Ontem eu viajei pra Percata, velho. Por isso. Ah, não deu pra acompanhar, não. Ah, tá. O interior aqui de Minas, se você não conhece, teve um jogo pra mim. É, fui dar uma moral pros cabaços lá. Tá bom, não precisa falar da sua vida pessoal, que não, que ninguém quer te ouvir, né? Aqui não é de volta pra sua terra. Então, que você acha do... Então, já que você não viu o jogo, o que você acha do Schalke nas quartas de final? Você acha que o time consegue chegar numa semi? Você acha que ele pode ter a sorte de pegar aí um Jeans e encarar de frente, sei lá, um Chelsea, um Bayern de Munique, uma Inter de Milão? Eu gostaria de ver o reencontro de Raul com o Real Madrid, né? Pra ver o que daria. Seria um bom encontro. Certeza que você tá lendo isso em algum lugar, cara. O Schalke... Não... Cala a boca, deixa eu falar. O Schalke, na minha opinião, não passa das quartas também, igualmente, com o Tottenham. Mas, e aí eu te pergunto, e se der Tottenham e Schalke? Aí você se ferra, trouxa. Não, mas eu já falei, vai dar Real. Se eu falei que vai dar Real... E Schalke vai dar Real Schalke. Beleza. Se não der Real Schalke... De volta. Mas eu vou... Nossa, velho. Vou pegar sua mãe, na moral. A gente vai te zoar aqui, Pedro. Eu vou pegar Pedro, sua mãe. Você vai ser zoado, hein. Meu Deus, hein. Já pegou o filho e vai pegar a mãe agora. Que isso, sai fora, rapaz. Presta atenção. Sai fora, rapaz. Vai, Pedro, segue. Ok, então, fecha também esse jogo. Já falamos dos quatro classificados, dos quatro primeiros eliminados, e agora a gente vai falar dos próximos jogos da UEFA Champions League. Na próxima terça-feira, temos Manchester United e Olympique de Marseille em Manchester. Primeiro jogo foi 0-0 na França. Rodrigo, em quem você aposta para esse jogo? Eu aposto no Manchester. Em Old Trafford, é difícil o Olympique passar pelo Manchester. Eu aposto no Manchester e acho que pode ser até uma goleada aí. Olha lá, confiança pura, hein? E você, David? Concordo com o Rodrigo, acho que dá a Manchester. Mas ainda mais com esse episódio aí do Brandão, né? Sendo acusado de agressão sexual lá na França. É uma menor de idade. Isso. Não sei se ele tá preso ainda. Ontem ele chegou a ser preso. Não, foi solto hoje. Foi solto hoje. Né? Então, acho que da Manchester... Como eu sou bom de palpites, como eu sou o cara da BetClick desse podcast, do Mídia da Bola... Seu BetClick da rodada. Isso, eu sou o BetClickeiro do podcast. Eu aposto num 3-0 aí pro Manchester. E que o Nani faça gol. E compense. Se ele jogar, né? E compense. Não, claro que ele vai jogar. Ele tava machucado. Não, mas ele vai jogar, porque eu coloquei ele no Fantasy, ele vai jogar. E compense o ferro que eu tomei com colocando o Raul como capitão. Isso é muito burro. E você, Pedro, quem você aposta pra esse jogo aí? Vai dar Master 2-0, um gol de Chicharito. Chicharito! Chicharito! Eu deixo pro time de fazer a piada. Bom, já que a gente falou com você, então... Não, não fala. Olha só, Chicharito não lembra... Suar o nariz, cara, na moral. Não lembro. Chicharito me lembra aquele sorvete, Chica Bom. Não me lembro. Chicharito pra mim. Ah, eu tentei. Chicharito pra mim lembra bebê suando o nariz. Sei lá. Valeu. A gente. Costela do cu. Vamos lá. Que isso? É isso, rapaz. Palavrão, então. Que absurdo, que absurdo. É, então. Outro jogo na próxima terça-feira é Bayern de Munique e Inter de Milão. Em Munique, primeiro jogo, Bayern de Munique venceu por 1-0 na Itália. Pedro, a sua aposta. Bayern de Munique, 2-0. 2 gols do Ribéry. Ribéry, beleza. Calma, mas David. Ô, casal, menos. David. Oi. Não, o Wagner não tá aqui, não. Aposta pra quê? Pra Bayern e Inter. Ah, Bayern Inter, 2-1 Bayern. Fácil. Certo. E você, Rodrigo? Rodrigo caiu, mas tudo bem, eu faço. Rodrigo? Tá na linha ainda. Tá na linha, isso não é telefone, velho. Vai, segue, depois ele responde, vai. Aí, foi, finalmente. Então, Rodrigo. Aí. Finalmente. É, você vê que é ao vivo aqui o podcast, não tem nada. Enfim, Rodrigo, você acha que leva essa Bayern de Munique ou Inter de Milão? Eu acho que passa o Bayern de Munique. É, até porque venceu seu primeiro jogo e joga pelo empate também. Vai ser igual o Tottenham hoje, eu acho. 0-0. Vale no Zarina. Ok, então vamos então falar do Chelsea com o Copenhague. O Chelsea venceu o primeiro jogo na Dinamarca por 2-0. Agora joga em casa, pode até perder por um gol de diferença. David, quanto você acha que vai dar? Quem você acha que leva essa lá? Chelsea 3-1. Certo, e você, Pedro? Chelsea 3-0. Muito rápido, coisa dinâmica aqui. E você, Rodrigo? Chelsea 3-0. Tranquilo. Certo. Último jogo, então. Real Madrid e Lyon no Santiago Bernabéu. Primeiro jogo na França foi 1-1. Será que finalmente o Real Madrid passa das oitavas de final? E principalmente, passa do Lyon? Rodrigo? Eu acho que dessa vez passa, né? Porque se não passar dessa vez, o Real Madrid... dá 2-0 o Real Madrid. Certo. E você, Pedro? Passa, 2-0. Ok, o David? Vocês podem anotar aí, ó. Vai ser 2-0 pro Lyon. Pode me cobrar depois. Amigo, aprende uma coisa. Uma coisa é você apostar no Tolima. A gente praticamente já sabia, mas a gente quis fazer uma moral não, com a torcida corintiana depois, aqui cara. No podcast. Pode me cobrar depois. Outra coisa é você apostar no Lyon contra pode o Real Madrid. Pode me cobrar depois, eu tô falando. Vai ser 2-0. É a mesma coisa que apostar no... É a mesma coisa que apostar no Democrata contra o Atlético Mineiro. Todo mundo sabe que vai dar Democrata. Pode. Não adianta você apostar pode no Atlético Mineiro. Pode me cobrar depois, cara. A gente vai gravar um podcast na segunda-feira. Aí você me cobra. É. Não, na segunda-feira não. Na segunda-feira não. Na quinta-feira que vem, a gente vai gravar mais um especial pra Champions League. Aí você me cobra. Olha, o David tinha razão. David tinha razão. Aí aí você vai me cobrar. Porque eu sou o cara da BetClick, eu sou o BetClickeiro, Zé. Tá. Tá bom. Real Lyon 2-0 e vai ser um gol do Michel Bastos e um gol do Gomes. Ah, meu Deus, ele ainda vai apostar quem vai fazer o gol, pelo amor de Deus. Vai lá. Meu, que... era só o que faltava mesmo. Depois você me cobra. Pode deixar, amigo. Tô até anotando. Anota. Só um minutinho aqui. Tô. Peraí que eu errei aqui. Tá bom, velho. Tá bom. Agora segue aí o podcast. Antes. Então, já falamos dos jogos que aconteceram. Já falamos dos jogos que vão acontecer. E agora é hora de dar tchau. Todos lamentam. Que peninha. Todos lamentam. No momento que Pedro Costa manda assim para David. David, meu pai já enviou dinheiro para a gente ir no Ipatingão. S2. Não, S2 não. Ah, o clima de amor não, está rolando no podcast. Não, peraí. O Pedro é viado. Correto. Mas não me inclui nisso aí não, cara. Não. Que isso, pô. Segue, Pedro. Certo, então vamos nos despedindo. Se despeça, Pedro Mito Costa. Falou, galera, até a próxima. Nossa, que despedida espetacular. Cara, então... estou mal-humorado. Estou mal-humorado mesmo. O quê? Berlusconi não te deu 100 euros? Obrigado. Não. Prefiro não. Tá, tá com moral aí, David. Posso me despedir? Tá à vontade? Boa alguma coisa, né? Porque eu não sei que hora você tá nos ouvindo aí. Enfim, muito obrigado pela paciência, né? E a coragem de estar nos escutando. E que na próxima semana retomarei meu cargo de apresentador. Assim espero. Quem disse? Assim espero. E não esqueça de apostar. Agora é apostar na NetVirtual. Não esqueça de apostar na NetVirtual. Dá pra apostar na NetVirtual? E assinar na BetClick. Ou, quer dizer. Ou, quase. Enfim. Obrigado pela audição. Pela paciência. E até a próxima. Valeu. Também gostaria aqui de me despedir. Valeu a galera que tá ouvindo esse podcast. Mãe, pai e vó, se você souber mexer no computador. Um abraço. Muito obrigado pela participação de estar aqui de novo. Pela participação, não. Pela oportunidade de participar de novo. Abraço, David. Abraço, Pedro. Abraço. Abraço, galera. Abraço. Falou, galera. Mãe.